Não vou parar de adorar. Com minha voz eu vou clamar. E quanto mais eu clamo, mais perto do milagre estarei. Entrego as minhas lágrimas, com o rosto ao pó vou me humilhar. Vou insistir até eu ver o meu milagre acontecer. Venço a multidão ao meu redor que tenta me calar. Ao clamar com fé, eu sei Jesus me ouvirá. Com intensidade, coração com a verdade, venço a vergonha para ver o meu milagre. Não vou duvidar e a bênção Ele vai me dar. Quem persiste em Deus não é frustrado, posso acreditar. Eu te clamo, vem Senhor nos envolver, pois Tua presença faz milagre acontecer. Com minha voz eu vou clamar. E quanto mais eu clamo, mais perto do milagre estarei. Entrego as minhas lágrimas, com o rosto ao pó vou me humilhar. Vou insistir até eu ver o meu milagre acontecer. Venço a multidão ao meu redor que tenta me calar. Ao clamar com fé, eu sei Jesus me ouvirá. Com intensidade, coração com a verdade, venço a vergonha para ver o meu milagre. Não vou duvidar e a bênção Ele vai me dar. Quem persiste em Deus não é frustrado, posso acreditar. Eu te clamo, vem Senhor nos envolver, pois Tua presença faz milagre acontecer. Deus bendito, vem agora revelar-nos Tua glória. Vem tocar-nos com Teu fogo, traz a cura, traz renovo. Deus bendito, vem agora revelar-nos Tua glória. Glória!